centro. Beleza. Oxalá 6355 autorizado, Guarulhos via Upper Zulu no 0 Piraí após seca conforme rota. Nível 360, decola da pista 1 no 0, após a decolagem curva à direita na saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5134, controle 120, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, decolando da 10, curva de feita, na da El, Leda, Motiva. O Chile 3552, responder novamente. É, 5134. O desenho correto, chama pronto no portão 7, o Chile 355. Vai chamar, certo. Voo no 966, contato radar na decolagem, via saída Puca, suba para o nível de voo 370. 370, via saída Puca, voo 6998, confirme sem condições de manter a presença da velocidade até a proximidade de Itapé. Aqui no 6998, tenha reporte para redução ao 6918. Confirme quem chamou o solo. O controle 966, poderia coordenar para onde ir, tá? Por cedo? Quase coordenação 2789, confirme a velocidade. Azul 2789, confirme your indicate speed. Right now 230, increasing for 240. Azul 2789, maintain speed 230 knots. Maintain 230 knots, 2789. Tá desviando esquerda 10 graus, proa 065. Cliente Gol 1966, autorizado de desvio, reporte por teste de desvio. Reportarei Gol 1966. Gol 966, após desvios autorizada para o desipar. Desipar, Gol 966. Tá bom, desipar já, Gol 966. Cliente. 3155, chame Centro Recife, frequência 1251, alterna no 3395. Confirmando a frequência, 097, estamos com a informação Tango, autorização de tráfego para 11. 2789, read Recife 2109. Read Recife 2109, 2789. 1966, chame o Centro Recife na frequência 1285, alterna 2545. Aqui então, Recife 2085, 2545, 996, Bósula. Bono 097, pronto, Fórquia. Bono 097, autorizado com fins via Upper Zulu 21, nível 360, decola da pista 10, após a decolagem curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa, transponder 5135, controle 120, decima 8. Autorizado nível 360 para com fins via Upper Zulu 21, pista 10, a saída Arbor, transição Elefa. Primeira curva direita após a decolagem. 5135 é o transponder e o controle Salvador 1208, voo 1097. 1097, cotejamento correto, chama pronto para o espectramento. Gente, voo 1097. Salvador Approach Azul 2789 on air, negative contacting 119.8. 2789, try again on 119.8. That's right. Azul 6918, chame final Salvador na frequência 119.8. 119.8, azul 6918. 6355, ano 7, parou, pushback, acionamento. Posicionamento 6355, autorizado, portão 07, chame táxi. Vai, bota táxi, poxa, 6355. Salvador, gol no 07, posição 09, posicionamento. Gol 1097, aguarde pro puxa. Sim. Salvador Azul 4118, gate 3, puxa acionamento. Azul 4118, aguarde pro puxa. Agora. Autorizado táxi até o ponto de espera da Vistão no 0, via Pátio, táxi Inca, no ponto de espera Turno no 8, decimal 95, NH1 no 0, no 9. Pátio Inca, ponto de espera, 1895, 635, boa tarde. Gol no 097, autorizado, pushback, acionamento, portão 09, chame táxi. Está livre, pushback, reporta táxi, gol no 097. Professor, instalador 6998, boa tarde, estabilizado, capitão 10. Júlio 998. Boa tarde, ajuste na 0119, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, agora chuva leve sobre o campo, pista ainda não molhada. Chuva do meio da pista pro final, uma poeirinha só. Sim, pouso 6998. Agora tá livre, pouso pista na 0, vento 150 graus, 12 anos. Gente, dele pouso 6998, capitão 0. Pelo 2231, no aciona identificação voando Mari para interceptar a chegada desta via para o nível de voo 050, ajuste em Salvador 1099. 2019, via o 2231 para o 050. Espera. Até a nossa. Salvador, azul 2789, estabilizado no LOC. 2789, ciente do tráfego, ainda não avistável, número 2, tráfego precede a companhia, em breve contra o final. Aguarde autorização de pouso. Ciente, prossegue como número 2, azul 2789. 176, agora 2 horas e 50 de autonomia, atendendo o Galeão. 1097, táxi autorizado, via Pátio, Taxi Índia até o ponto de espera da pista 10. Ponto de espera Torre, no 8, decimal 95, QNH 10, no 9. 2019 agora, está autorizado táxi via Pátio, Índia, ponto de espera da 10, chama Torre 10895, uma boa tarde, com 1097. Azul 41118, após a passagem do Boeing da Gol, a retaguarda, que irá prosseguir para o ponto de espera, autorizado pushback, acionamento portão 03, chama o táxi. Ciente azul 4118 após a passagem da aeronave da Via. A 9 no 8, no solo aos 10, livre, a próxima à direita, 21 decimal 9. 29, azul 699. Salvador, azul 699, Gabriel. Azul 69, 18, táxi lento via Alfa, reforça antes da táxi 6, Juliette. Táxi lento via Alfa, reforça antes da táxi 6, Juliette. Nós, pouso autorizado. Gente, não, no zero molhado, está com pouso autorizado 2789. Poxa, na 6355, após o tráfego na final, autorizado ali a manter. Após o tráfego na final, ali manter. Como transição, Neném e aguarde a cópia. Por aí, aguarde. 2231. Prossiga. Informação aqui na frente, oportunidade para o ITAP. Livre desvio, autorizado o ITAP, o passarela 2231. Muito obrigado. Azul 2789 no solo Azul 3, libere na Eco, chame 219. 219. Solo Azul 2789. Azul 2789, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Pronto, cópia. 09. Copia, via ponte, 060, 09. Aqui. Ótimo, aguardo. 097.010, pronto. Autorizado, LR, mantém a pistola 0, gol na 097. Ali mantendo no 0, vamos no 097. Zero quatro, prossiga. Rua 04, ponto de cobertura, Salvador, posto segundo, nível 100, para a Rua 04, prepare coral, número 3, cópia. Rua 04, prepare coral, número 3, cópia. Na 6314, pronto, cópia. Cópia, Zé. Na 6314, autorizado Serra Bravo, Papa Lima, via UP Zulu 20, nível 340. Decola da pista 10, após a decolagem curva à esquerda, na saída Momo, transição Neni, transponder 5143, controle 120, decimal 8. Frequência, controle? 120, decimal 8. 208. Esquerda, boy, bomba Neni, 5143 e a frequência 208. Tilema 314, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Porta Neni, virar 3. 360. Vai levar a Neda da presente, ou não? Tilema 6355, após 2000 pés, autorizado, Leda. Essa, após 2000. 6355. Carreiro 2231, desça para 4.000 pés, o ajuste no 09. 4.000, com 1019, passareza. 0 no ponto, espera a torre, no 8, decimal 9, 5, QNH 10, no 9. 09, via Índia, 1.5.5.4.1. Azul 69, 1.8, ingresse Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, azul 69, 1.8. 097, decolagem autorizada, pista na 0, no 50 graus, 089. Livre decolagem no 0, gol no 097. 3235, pronto, cópia? Pronto. São 3835, autorizado com fins, via Zulu 10 por base, após sair conforme rota. Nível 340, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da El Leda Motiva. Transponder 5150, controle 120, décima 8. Plan 3235, autorizado com PIN 340, Canadá é o Linda Morte, vai decolando a 10, via Presulu 10, por base e rota 5150, acione 208, controle. Plan 3235, atendimento correto, chama pronto, busca o estacionamento. Samara. Pumba 04, pronto, cópia. 104, autorizado Serra, Bravo, Papa Serra, via Golf 677, nível 100, decola da pista 10, após a decolagem curva direita na saída Coral, transponde 5162, controle 120, décima 8. 4180, Azul 418, autorizado a linha em manter, pista 10. Autorizado a linha em manter, pista 10. 04, cotejamento correto, confirme o PAB. Acionamento táxi, torre 98, decimal 95, QNH 10, 09. O acionamento 3235, portão 08, autorizado, chame táxi. Salvador, boa tarde, é o voo no 620. Informação, pega autorização, retire. Gol no 620, prepara pouca transição, Aru e aguarde cópia. Gol Aru, aguardando, gol no 620. Azul 418, decolagem autorizada, pistona 0, vento no 5008, não. Gente, deu decolagem pistona 0, azul 418. Azul 41-18, decolado 21-208, bom voo. 1208, 4-18, boa tarde, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Azul 41-18, cruza 1000 pés, eleva 1. Azul 4118, contato radar na decolagem, suba via saída Árvore, eleva para o nível de voo 360. Desculpe, corrigindo então, estamos na Arbor Elefa ao 360, Azul 4118. Controle, boa tarde, é o TAN 3676, informação Tango. 3676, acione identificação via chegada Mares, desça para o nível de voo 050, ajuste Salvador 1019. Ok, Mares, via chegada 5019. Tener 6355, chame o centro Recife na frequência 1251, alterna 13395. 251-3395, 6355, boa tarde. Boa. Romeu Lima Papa Golf, chame sinal Salvador na frequência 119.8. Sinal Salvador 119. Nada Alefa, Gol na 097. Valeu. Autorizado, chão com o cara do hotel, informe que a intenção é decolado outra vez dentro do hotel. Seguinte. Bono 620, pronto, 4. Pronto, 4, 620. 288-260, boa tarde. Pronto. Zero, decola da pista 10 após a decolagem, curva esquerda na saída Fuca, transição Aru, transponder 5154, controle 120.8. Copio autorizado Recife, 370, via rota do plano. Decolada 10, curva esquerda, Fuca, Aracaju. 5154, transponder 1208, ao controle, voo no 620. Voo no 620, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Vai chamar voo no 620, portão 3. 2676, confirma sua velocidade indicada. 270. 2676, reduza para 2509. 759. 3-1. Ok. Voltar 3-8, 3-5, mantém o ponto de espera. Ok, a nossa esquerda, ok? Principal, obrigado. Gente. Passaria 2231 no visual da torre, aparentemente tá ok. Aparentemente baixado, Ciente, obrigado. Vai iniciar a aproximação, perdido, fazer uma nova aproximação. Ciente, suba para 2000 pés, mantenha a reta e chame controle em 208. 2000, mantendo o eixo, vai chamar a conta 208. Parei 2231. Autorizado ali, mantém a pista no zero. Azul 4118, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1260. 1288, alterna 1260, azul 4118, boa tarde. Boa. 2676, desça para 4000 pés, o ajuste no 019. Ok, via mar em 4000. Então 3676, reduza a velocidade para 2209. Ok, isso conforme a carta 229. Bono 869, aciona identificação, autorizada a chegada BOMF, desça via para o nível de voo 060, ajuste 1019. Chegada BOMF 060, 1019. Firme Bono 869. Informo que o Glide já retornou. Professor de Salvador, boa tarde, azul 4206, informação TAM, Namari, cruza 200 até 1900. Azul 4206, acione identificação, via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste em Salvador 1099. Agente, desce via Mari até o 050, o ajuste na terminal 1099. TAM 3676, chame final Salvador na frequência 119.8. Senhor, boa tarde, voo 1169, autorização Guarulhos com a Tango, posição 612, pronto para cópia. Voo 1169, prepara da Ilha da Morte, voo número 3, cópia. Na sua explosão, número 69. Tá 3145, pronto, cópia? Prossiga para o 3145. Tá 3145, autorizado, Galeão. Rota conforme o plano de voo, nível 360. Decola da pista 1-0. Após a decolagem, curva à direita na saída da Euleda Irumi. Transponder 5171, controle 120, décima 8. Para o nível de voo 340. Via da El, 3433. Cima da El. Pulso. Decola da pista 1-0 com curva à direita na saída da El, Leda Irumi. 5171, transponder 1208 a controle. 206, vai reduzir para 2500, com sua velocidade pelo centro da terra aqui. Procura a redução, não vai conseguir cumprir a redução de altitude, ok? Cliente, o azul 4206, reduza para 2509. Salvador, Oceanair 62, Amador, aguardar, estamos passando. Oceanair 6210, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 070, o ajuste 1019, reduza a velocidade para 2509. Certo, desça do via, com 254. Reduzindo 2509, o ajuste em Salvador 1019. Voo 1869, confirme sua velocidade indicada. 270. Voo 1869, reduza a velocidade para 2509. 250. Ciente do tráfego ainda não avistado, ajuste no 019. Continue a guarda de autorização de pouso. Ok, tem mais papo grosso. Roma 04, decolado aos 3-1, controle 120, decimal 8, bom voo. Roma 04, fala controle 120, decimal 8. Romeu Índia, falta conforme o plano de voo, nível 100, decola da pista 17, após a decolagem curva à direita na saída Coral. Transponde 5152, controle 120, decimal 8. Salvo para o nível 100. O meu Glide está ainda inoperante? Lima, Lima, Papa Golf. Negativo, Glide operacional. O senhor está recebendo? Estou recebendo uma informação da TIS que ele está inoperante. Então, graças, Lima, Papa Golf. É o seguinte, a atualização anterior dizia que estava inoperante mesmo, mas já foi atualizado. Obrigado pela informação. 3 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 050 na proa de Mari para interceptar a chegada. Sat, 1-2 vem a bordo, tá? É o Fernando Salvador, aguarde com a dona. Podia só confirmar o vento? Vento no 50 graus, 10 nós, Lima, por favor. Ok, dá uma baixada travada, Lima, papagô. Pátio, via Pátio, Taxa Índia, no ponto de espera turno, 98, decimal 95, QNH 1019. Pátio Índia, 1895, 1019, 6314, ligado, bom dia. Bom, no 620 para o táxi, 173, 3 horas e 2, Fortaleza. Bom, no 620, seguindo o Airbus da Avianca, que irá prosseguir para o ponto de espera, autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio, Táxi e Índia, no ponto de espera, torre no 198, decimal 95, QNH 1019. Seguindo a Avianca, Pátio Índia, ponto espera da 10, chama a torre 1895, o ajuste no 019, muito obrigado, bom trabalho, boa tarde. Thank you, Pátio Índia, 1905. Azul 4206, desça para 3.000 pés, ajuste 1019, redução de velocidade 2109. 3.000 pés, 1019, redução de 410 pés, azul 4206. Oi, Salvador, muito... boa tarde, Chanero 6314.0.0. Chanero, mantém pista 10-6314, agilizando manobras. Lima Papagolfo no solo 35, libera a direita 219. Libera a direita em 219, Lima Papagolfo. Papa Romeu, Lima Papagolfo. Confirma quem chamou o solo? Papa Romeu, Lima Papagolfo. Lima Papagolfo, confirma o pátio. O pátio está desembarcar, para fazer e continuar. Lima Papagolfo, eficiente, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Ok, Alfa, da Juliette, Lima Papagolfo. 7.6, continue em aproximação, guardando autorização de pouso. A 3835, estamos indo para o Recife, 125 decimal 1 e a UTERN 133 decimal 95. 351-3395, muito boa tarde, 3835. Nossa autorização, senhorita? Aguarde um minuto. Ok, podemos iniciar o pushback acionamento e posterior cópia? Uno no 69, aguarde um minuto. Mantém posição, o nono 69. 676. Pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 10 nós. Ele posta na 10, 3676. Azul 4206, declaração para sequenciamento, curva esquerda para o 010, limite localizador. Esquerda 010, limite ao lote, azul 4206. Anamia 210, desça para 4.000 pés, ajuste 1019, redução de velocidade 2109. 1.019, 110, 62. Oi, Salvador, chegando 6314, boa tarde, decolado na Momo. 019, redução de velocidade 2109. 120 foi bloqueado, confirmo que descer até quanto? Ou no 869, desce para 4.000 pés, ajuste no 019, redução de velocidade 2109. 019, reduzido 1809. Estado de Salvador, chegando 6314, decolado na Momo. Aguarde, azul 4206 para o localizador, direita 070. Desça para 2000 pais, autorizada a sinal ILS, reporte estabilizado. Direita 070, 2000 pés. Está autorizado ILS, reporte estabilizado, azul 4206. Canal 6314, contato radar, suba para o nível 340, saída móvel. Bom, é 5360, 6314, saída móvel. 340. 340, confirma? Afirmo, nível 340. 340, 6319. Livrar 219, chamará. Outra 36, obrigado. Essa, o próprio número 8. Afirmo, à esquerda, no pátio 3, atento ao sinalizador. Salvador, boa tarde, até 3676, está livrando. 3676, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, até 3676. Ok, a equipe está à disposição. Sente, ou 223, muito obrigado. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 40 graus, 109. Repouso na aula 0, 223, 1. 3190, desça para o nível 060, informa tráfego 2 horas, 7 milhas, rumo norte, mantendo nível 050, Papa 95. Tenta 3190 para o 060. ONU 169, aprovado Guarulhos 360, conforme rota, primeira aeronave, Persolo 10. Decolada 10, curva direita, no perfil da saída da El Leda Motiva. Transponder 5176, controle 12080. ONU 169, cotejamento correto, chama o pronto táxi. Chamará, obrigado. Reduzindo, ONU 869. Canal 6210, desça para 2000 pés, ajuste no 019. 6210. Juliette, até 3676. Até 3676, mantém a posição antes da TFC Juliette. Eu mantenho posição, até 3676. Voo 1869, operação para sequenciamento, mantenha presente proa, limite localizador. Gente, vai manter a presente proa, limitado pelo localizador, 1869. 045, Matheus, nível 1200. 04. Azul 4206, complete o sinal, chame a torre, 118, decimal 95. Chama a torre agora 1895, azul 4206. A 6210 autorizada, sinal ILS, reporte estabilidade. 0620. 4206, 3002 do Alternar. Reporte passando externo, ajuste no 09, azul 4206. 19, vai reportar o externo. Pergunta, afirmo, decolagem autorizada, pista no 7, vento 150 graus, 109, é o mesmo meu gol. 0, Limite 1, 0, 0, 0, 0, 0. 620. Passaria 2231 no Solas 43, liberou agora, chame 219, boa. 219, boa, obrigado aí pela cooperação. 060-2009, 3060. 1169, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 0, via Pache, Taxa Índia, no ponto de espera torre, no 8.95, QNH 1019. Pache Índia, ponto de espera 295, 1169. São 3676, após a passagem do Boeing e da Gol, que irá prosseguir para o ponto de espera, ingresso Juliette, portão 08. Visual, que a aeronave da Gol vai prosseguir via Juliette para a posição 08. Passaria 2231 no táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2231. Controle de Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu, Romeu Wolf, decolou da Manchete, está conseguindo perfil coral. A Romeu Golf, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto coral. Posso enviar direto coral, Romeu Golf, direto, senhora. Antrezona 90, preparação para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite localizador. Desça para 4.000 pés, e ajuste no 099. Esquerda 020, 4.000 no 099, Antrezona 90, dá pelo lock. Bom, no 869, desça para 2.000 pés, ajuste no 099. Aguarde o último vetor para o localizador. 2.019, aguardando. Valeu, Romeu Golf. A nossa torre de alta seria 236, é possível? Vocês direto seria? Guarde, gol no 869 para o localizador, esquerda 120, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Esquerda 120, autorizada ILS, o no 869. Estabilização, 62210. 62210, complexo sinal, chame a torre, 118, decimal 95. Boa tarde. 63114, chame o centro Recife, 126, decimal 85. E ao CERN, 125, decimal 45. Juliette 2231. Zona 10. Gente, o Xané 6290, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guarda. Ao 85, ao CERN 125, decimal 45. 2585. Antrezona 90, redução de velocidade 190 nós, autorizado Serra Vista 368. Descendo para 4.000 pés, autorizado procedimento RN. Ciente, Santos 190, descendo para 4.000, autorizado o procedimento RNAV. Retorno 33, curva à direita, proa 060, desça para 3.000 pés, o ajuste na 099. Direita na 060, descendo para 3.000 pés, ajuste 1.019. Atrás, boa tarde, alô 620, você coloca. Retorno 620, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370, PUCA. A Romeu Golf prossegue para o controle. A Romeu Golf prossegue para o direto, seria 236. Tá, direto, seria para a Romeu Golf. Muito bem, obrigado. Fala Azul, com a 206, ele vai. Capatango, Lima, aqui o Bravo. Prepare a saída coral e aguarde cópia. Azul 4206, táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Alfa, Azul, Juliette, 4206. 295, boa. Manda o vento para o 6210. Vento 1-6210-10-9. Obrigado. Oi, boa tarde, gol no 869, passou Duna, GLS. Gente, gol no 869, reporte passando o externo. O ajuste 1019 agora. Sim, Andy, reportando a estrela. Gol 1169, avista Avianca, conta final. Afirmo. Gente, após o pouso da Avianca, agilizando manobras, autorizado aliar e manter a pistola zero. Ok, após o pouso da Avianca na curta, ali mantém 1-0, gol 1169. Lima, Kilo Bravo, autorizado, Serra, Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível 080, decola da pista 07 após a decolagem curva direita na saída Coral. Transponder 5407, controle 120, decimal 8. Lima Kilo Bravo, confirme pra ouvir. 104, acionamento táxi torre, no 895 NH, no 019. 210 no Solos 49, libere próxima à direita, Foxtrot 219, boa tarde. 219, a pista estava apagada, ok? Ah, ok, eu copiado. Lima Kilo Bravo, pátio 5, está autorizado, chame o pátio. Bravo, vai acionar o formato, tá? 869, torre. Prossiga. Confirme, recebe o papi? Negativo. Tá 3190, complete procedimento R-Nave, chame a torre, 118, decimal 95. 395, está 3190, completando, obrigado. 133, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, reporte utilizado. Descendo para 2000, para o ILS, erro número 33. Gol 1869, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Teve pouso na 1-0, gol 1869. 9306, contato radar, 67 milhas nordeste de Salvador. Voe bom para a chegada bom, se reporte em grau de descida. Voando bom, fica presente no canal de dados de descida, azul, 9306. Índia Serra, Fibra. Sextão 3190, continua com a sua guarda de autorização de pouso. Sextão 3190.